barba branca, tom buscar rocéu. Hoje a noite é guerra de para-pau e urô. Endereços de Vila Beta, de Parque Cajeú. Ding dong bell, ding dong bell.